Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 29 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1477 de 2012, pelo qual as federações de artes marciais são obrigadas a ter registro próprio em seus quadros de todos os lutadores que tenham grau de mestre, faixa preta ou equivalentes. O texto do deputado André Lazzaroni, do PMDB, diz que o registro deverá ser feito no prazo de 30 dias a contar do recebimento do título. Na verdade, são as federações, né, que deverão manter nos seus arquivos aqueles professores mais graduados. Com isso, a gente espera ter uma base de dados para que possamos identificar os professores, os seus profissionais, pois esses profissionais, pelo Código Penal, eles são considerados armas brancas. O que a gente quer, na verdade, é prevenir, né, a briga, prevenir, enfim, a luta, ela deve servir ao propósito de uma melhoria, de um bem-estar, e não para brigas e confusões que a gente vê aí em boates, enfim. Porque um profissional da luta, quando briga numa rua, né, ou numa boate com alguém que não é profissional, a vantagem dele é muito grande. Então o que a gente espera com isso é ter nesse banco de dados uma identificação desses profissionais para uma possível punição criminal. Mas é claro que não é o intuito de criminalizar. O importante é também saber quem são esses profissionais que estão dando aula e se realmente esses profissionais são registrados nas suas federações. Tem um intuito, no intuito punitivo, mas também tem um intuito educativo. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.